vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é joia. Às vezes pan, às vezes moia. Às vezes boia, às vezes é média, às vezes troia. Às vezes tramoia, às vezes usando uma tipoia. Na metanoia, e muitas vezes mete o pé na chaminé. Sendo paulista, você sabe muito bem qual é. Na Madalena, nos jardins, no Tatuapé. Se sem polga, deixa a cabeça, irmão, é sem axé. Na madrugada tem uma estrada que eu vejo, eu sei. Em cada esquina uma roubada, querendo ser rei. Em cada poste um cachorro, manjando uma lei. Boca de lobo, sobra os lixos que eu me acostumei. O assalto cheira a traição e droga sintética. Cada semáforo uma sombra, uma alma bélica. Depois da seca chega kits, diz que entrega rápida. Depois da curva uma blitz, polícias e lápida. Casas e grades, muros altos e cercas elétricas. 40 câmeras e cães, guarda soviética. Rua com os nomes de países em ordem alfabética. Países, crises, colapso, política sem ética. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Preso em paranoias, ou prender a noia. Cadeado, chaves de mente, liberta pensamento, joias. Opinião, ação, ardilosa, din-din. Astúcia, picadilha, armadilha, enfim. Falta amor em uns parça, tem os que idolatra. Barulho, tiro, ladrão pela culatra. O Estado usa os loucos como esquema. Ideias delirantes, planos, genocídio em cena. Paranoia, a noia para, só que não. Até sufocar, copos sadios tombam até perder o ar. Combatemos nas quebradas da necropolítica. É de rock lá do norte, sombra, Guarulhos que chegar. Uar. Isolamento social, ou distanciamento social. Legalize, como ousam, ousam, prevenção. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia. Às vezes é nóia, às vezes é nóia. Fica brisando na viagem, preso em paranoia.